Aqui na Rádio 950, pontualmente 4h25. O melhor da música sertaneja. Todas as manhãs nós focalizamos aqui o nosso programão Bom Dia Brasil. Vamos caminhando, vamos trazendo agora Os Angorás cantando Pinha no Pinheiro.